De F1, moleque no bosque, fumaçando a city, pé do muro, talzo em toque. De F1, moleque no bosque, fumaçando a city, pé do muro, talzo em toque. De F1, os moleque com sotaque, bota fogo aí no goblin. De F1, eu tô, de F1, eu tô, de F1, eu tô, de F1, eu tô. Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Complexo radical, maloca hit. E a retina vermelhou, na quadra rola fumaça. O Suna quer viajar na lombra e a zona acha massa. Até disfarça pra mãe não notar o cheiro do verdinho. Fala que não, mas ela curte degustar do alecrim. 3 da tarde sol rachou e quem liga? Importante é não deixar a mente ficar na estica. E na comercial de bike os moleque dá um rolê. Quem é quem tem? Bote aí pra nós um 5G. Noite caiu, fumaça subiu. Plante maçã, eu corpo sanha, a zona aderiu. Partiu, Jeff 1, que os moleque tá suave. O Bob Costa no bosque tem vários curtindo a lona. Jeff 1, moleque no bosque, fumaça da city, pé do muro, talzo em toque. Jeff 1, moleque no bosque, fumaça da city, pé do muro, talzo em toque. Jeff 1, os moleque com sotaque, bota fogo aí no golpe que eu defio, eu tô. Defio, eu tô. Defio, eu tô. Defio, eu tô. E na rua o que mais tem é lombra de ciclone, capuz. Sobre a neblina anda, city é que verdinho seduz. Na noite tem fumaça, também consta da massa. Pra alegria dos moleque, fogo nessa bagaça. E quem aderiu à lombra hoje curte, degusta. Um verde na quina pra rebaixar a lupe. Tá massa, só iam ver melhor e ninguém viu. Só sentiu, tá brisando o ar no spa hot you. Que hoje não está de legalize num rolê, mas sustenta a lombra já, sem deixar transparecer. Até as dona ligou, quer saber o que é que consta. Mais tarde no barraco tem uísque e maconha. F1, moleque no bosque, fumação da city, pé do muro, talzo em toque. F1, moleque no bosque, fumação da city, pé do muro, talzo em toque. E de F1, os moleque consultou, bota fogo aí no golpe que defio eu tô. Defio eu tô, defio eu tô, defio eu tô. Acesse ahoradorap.com.br.